multidão dos que crerão era só um, o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, Santa Folia. O que se parte, reparte a própria vida. Barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, cura os milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo. Povo de Deus, sal e luz, para todos os povos.